Em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador. O louvor é para Allah, o louvamos, imploramos sua ajuda e buscamos seu perdão. Nos refugiamos em Allah do mal das nossas almas e das nossas más ações. Testemunho que não há divindade além de Allah, o único. Testemunho que o paraíso e o inferno são verdades. Testemunho que a promessa de Allah é verdadeira. E testemunho que Muhammad é seu servo e mensageiro, que foi enviado com verdade para a humanidade, como admoestador e misericórdia para toda a humanidade. E que a paz e as bênçãos de Allah sejam com o profeta Muhammad, com seus familiares, companheiros e todos aqueles que se orientarem com seu exemplo até o dia do juízo final. Amém. Bom, irmãs, na nossa aulinha de hoje, a gente vai continuar. Com a nossa sequência sobre as, né? Isso completando com o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, onde ele disse que as melhores mulheres da humanidade são quatro: Maria, mãe de Jesus, Maria, mãe de Jesus; Ésia, esposa do faraó; Khadija, esposa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam; e Fátima, filha do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nós já falamos de duas delas. Nós falamos de Maria, radiallahu anha, e de Ásia, Maria, mãe de Jesus, e Ásia, esposa do faraó. E na aula de hoje, inshallah, hoje nós falaremos a terceira melhor mulher da humanidade e a melhor mulher da nação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que é Khadija, radiallahu anha, esposa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khadija, segundo o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, é a melhor mulher da nação do profeta Muhammad. Khadija, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e ela carrega em sua balança no dia do juízo toda a vitória do Islã. Isso porque ela foi a primeira pessoa a auxiliar, a dar completo apoio e acreditar no profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quando veio a mensagem. Foi ela quem firmou o profeta Muhammad no início do Islã. E ela foi a primeira pessoa a crer no profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khadija, mesmo antes de se casar com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, era das mulheres mais importantes e com maior posição na tribo de Quraysh, na tribo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khadija já havia se casado duas vezes, ficando viúva em ambas as vezes. Tratava-se de uma mulher de 40 anos. Khadija tinha 40 anos. Ela era das famílias mais honradas de Quraysh. Era conhecida por sua educação impecável, pela sua beleza, pela sua inteligência, pela sua riqueza e sua posição entre as pessoas. Muitos homens de posição da tribo de Quraysh haviam pedido ela em casamento, mas ela havia renegado e recusado todos os pedidos. Ela era conhecida entre as pessoas como Al-Tahira, a pura, a mulher pura, devido à sua modéstia e o seu pudor. Khadija era uma empresária de muito sucesso. Ela trabalhava com o comércio. Só que ela não trabalhava diretamente com o comércio. Ela tinha empregados que viajavam com suas caravanas repletas de mercadoria. Certo dia, ela ouviu falar que Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, queria trabalhar com ela, levando as suas caravanas para comercializar em outros países. Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, tinha parentesco com Khadija. Muhammad tinha um certo parentesco com Khadija. E Muhammad tinha nessa época 25 anos, ou seja, 15 anos antes de receber a mensagem divina. Nessa época ele não era profeta ainda. Tinha 25 anos, isso ocorreu 15 anos antes dele receber a mensagem divina. E Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sempre foi conhecido entre as pessoas como Al-Amin, o fiel. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, mesmo antes da mensagem, era sempre conhecido por sua conduta impecável e pela sua honestidade extrema. Então Khadija, quando soube que o profeta Muhammad, antes dele ser profeta, queria trabalhar com ela, levando as caravanas dela para comercializar fora de Mecca, então Ela ordenou que um empregado dela, chamava Maisara, fosse até Muhammad sallallahu alaihi wasallam e dissesse que ele estava autorizado a viajar com uma caravana para a Síria com a supervisão deste empregado de Khadija. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ficou muito feliz com isso e viajou com Maisara, que era o empregado de Khadija, até os países da Palestina, nessa região, para comercializar lá as mercadorias de Khadija. E Maisara, empregado de Khadija, observava cada passo de Muhammad, sendo que Maisara passou a ver no profeta Muhammad uma conduta assombrosamente impecável. E além disso, Maisara viu algo que lhe impressionou muito. O que que Maisara viu? Maisara viu que em todo caminho, dois anjos acompanhavam o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fazendo sombra sobre ele por todo o caminho. O profeta Muhammad ainda não tinha recebido a mensagem. Ele tinha 25 anos e só recebeu a mensagem aos 40 anos. 15 anos antes da mensagem, tinha esses determinados sinais que já mostravam que ele era uma pessoa especial. Maisara viu então durante todo o caminho essa coisa assombrosa para ele. Dois anjos que acompanhavam o profeta Muhammad em todo o trajeto até a viagem à Síria. Quando eles chegaram na cidade de Busra, que é uma cidade da Síria, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se sentou embaixo da sombra de um monge cristão, chamou Maisara, o empregado de Khadija, e disse para Maisara: ninguém além de um profeta se senta abaixo dessa árvore. Eu testemunho que esse homem é o último profeta que Allah enviará à humanidade, pois temos as descrições dele no nosso livro sagrado. Subhanallah. Um monge cristão chamou o empregado de Khadija para dizer, para testemunhar que aquele homem, que ainda não tinha recebido a mensagem, o profeta Muhammad não tinha recebido a mensagem, era o último profeta que Allah enviaria à humanidade devido às descrições dele no livro sagrado. Que livro sagrado? No Evangelho e na Torá. O profeta Muhammad vendeu múltiplas vezes mais do que a expectativa, pois estava repleta de bênçãos. O profeta Muhammad demonstrou uma honestidade impecável e, além disso, todo o trabalho dele estava repleto de bênçãos. Quando voltaram para Mecca, Maisara, que era empregado de Khadija, foi imediatamente contar tudo o que tinha visto da conduta do profeta Muhammad, todos esses relatos. E, inclusive, contou para Khadija o fato de que o profeta Muhammad, mesmo antes da mensagem, Muhammad nunca havia rezado para nenhum ídolo que a tribo de Quraysh rezava. Nunca havia se prostrado perante um ídolo. Nunca havia jurado em nome de um ídolo. Nunca havia rezado para ídolo nenhum. Sendo que Khadija, da mesma forma, nunca havia rezado para nenhum ídolo. Nem Khadija, nem o profeta Muhammad haviam rezado nunca para nenhum ídolo. Khadija, quando ficou sabendo da conduta perfeita do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ficou impressionada com isso e resolveu que queria casar com o profeta Muhammad. Então Khadija tomou a iniciativa, enviou uma pessoa para comunicar Muhammad, que tinha 25 anos nessa época, ela tinha 40 anos, que ela queria se casar com ele e se ele aceitava ou não a proposta. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando soube dessa proposta, ficou feliz, foi até seus tios e pediu o conselho deles, e todos ficaram felizes com isso. Então o profeta Muhammad, antes de ser profeta, e Khadija se casaram, e toda a tribo de Quraysh, toda a tribo do profeta, se orgulhou deles, porque ambos eram pessoas de posição, de honra e de famílias elevadas e honradas. Muhammad sallallahu alaihi wasallam era 15 anos mais jovem que Khadija, mas mesmo assim, Khadija, tanto o profeta Muhammad como Khadija, tinham personalidades fortes e, ao mesmo tempo, eram puros e fiéis e tinham a mesma posição perante a tribo. Muhammad e Khadija, radiallahu anha, tiveram 6 filhos, Não, desculpa, sete filhos. Quatro meninas, sete filhos. Quatro meninas e três meninos. Os três meninos, todos morreram ainda na infância. E ficaram as quatro filhas. Dentre essas quatro filhas, vem a quarta melhor mulher do mundo, que é Fátima, filha do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a gente vai ver na próxima aula, inshallah. Khadija e Muhammad sallallahu alaihi wasallam viveram uma vida maravilhosa, sendo que o exemplo do casamento do profeta Muhammad com Khadija é o maior exemplo de casamento já visto na humanidade. Porque não era só um casamento entre Muhammad e Khadija, mas sim a união entre a fé e a pureza. Khadija foi testemunha ocular do nascimento do Islã. Foi ela quem apoiou o profeta quando ele havia recebido a mensagem pela primeira vez. Foi ela que tranquilizou ele e ajudou ele nesse momento, quando ele voltou assustado para casa, depois de ter recebido a primeira revelação. O que que Khadija disse para confortar o profeta Muhammad? Quando o profeta Muhammad chegou assustado depois de ter recebido a primeira revelação do anjo Gabriel, Khadija disse ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Por Allah, Allah nunca te desonraria. Você mantém a relação com seus familiares, apoia e ajuda o débil, ajuda o pobre e ao necessitado, e é generoso com seus convidados, e suporta as injúrias no caminho da verdade." Então, Khadija, além de apoiar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, levou o profeta Muhammad até um primo dela chamado Waraqa. Waraqa era um homem que estudara o Evangelho e a Torá. Era um homem religioso. E quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam relatou a ele tudo o que havia ocorrido quando ele recebeu a primeira mensagem do anjo Gabriel, esse Waraqa disse ao profeta Muhammad: "Tu és o profeta do final dos tempos. És o profeta dessa nação. O que te visitou foi o mesmo que guarda os segredos, o anjo Gabriel, que Allah havia enviado a Moisés. Teu povo te tratará como um mentiroso, te ferirá, te golpeará, lutará contra ti e te expulsará da tua terra. Gostaria de ser jovem para chegar à época em que teu povo te expulsará, para te ajudar e para ficar ao seu lado." Subhanallah. Então foi Khadija que apoiou o profeta Muhammad desde o início e mostrou ao profeta Muhammad a questão da confiança em Allah e a questão da firmeza para passar a mensagem. Foi Khadija, foi na casa de Khadija que o Islã foi sendo esculpido e moldado. Foi a partir da casa de Khadija que o Islã alçou o voo para a humanidade. A casa de Khadija foi o lar do Alcorão, do livro de Allah. Ela foi a primeira esposa do último dos profetas de Deus, sallallahu alaihi wasallam. Ela foi a primeira esposa do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. E a única em 25 anos de casamento. Em 25 anos, o profeta nunca casou com outra esposa além de Khadija. Ela foi a primeira crente, a primeira pessoa a crer no profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, e foi o primeiro ser humano a declarar que Allah era único e que Muhammad era o mensageiro de Allah. Era constante do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Até a morte dela, ela sempre apoiou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam proclamou a sua missão para a humanidade como mensageiro de Allah e disse para os árabes que não adorassem ídolos e convocou eles para se unirem em torno do Islã, os incrédulos passaram a atacar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e atacar os muçulmanos e atormentar os muçulmanos. Mas Khadija sempre esteve firme ao lado do profeta Muhammad. Khadija gastou todos os seus bens, ela era uma mulher rica, gastou todos os seus bens em defesa do Islã e na defesa dos pobres e dos oprimidos muçulmanos. O povo de Quraysh, o povo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, depois de tantos ataques contra os muçulmanos, resolveram fazer um boicote contra os muçulmanos, cercando os muçulmanos num espaço pequeno de terra, não comercializando com eles e proibindo a entrada de toda comida e de todo alimento. Até que os muçulmanos e o profeta e Khadija junto com eles chegaram a comer folhas das árvores por não ter o que comerem. Isso por quanto tempo? Por 3 anos. Os muçulmanos foram cercados, privados de alimento, privados de toda relação com os demais da tribo, por 3 anos. A Khadija, com relação a Khadija, a tribo havia dado a opção para ela ser boicotada, porque Khadija tinha uma posição elevada entre eles. Mas ela recusou essa proposta e preferiu ficar junto com o profeta sallallahu alaihi wasallam e junto com os muçulmanos, sofrendo mesmo que eles por 3 anos. Qual era a idade de Khadija nessa época? 64 anos. Imagina, 64 anos Khadija tinha e passou 3 anos, 3 anos, sendo que ela já estava nessa idade avançada, sofrendo junto com os muçulmanos e comendo das folhas das árvores. Depois desses 3 anos, quando acabou o boicote contra os muçulmanos, Khadija já tinha 65 anos. E certo dia, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam estava sozinho em casa, o anjo Gabriel desceu e disse ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: logo entrará Khadija. Quando ela vier, seu anjo Gabriel dizendo ao profeta Muhammad: quando ela vier, diga a ela que Allah ordenou-me dizer que ele envia o seu salam a ela. Ou seja, Allah enviou o anjo Gabriel para dizer a Khadija que Allah estava enviando o salam para Khadija. E o anjo Gabriel disse: envie o meu salam também a ela. E dê a Khadija as boas novas de que ela terá um palácio de pérolas no paraíso, onde não haverá nem ruído, nem fadiga. Então, subhanallah, irmãos. Imaginem Allah enviando a alguém o seu salam e dando as boas novas a ela do paraíso. Imaginem a posição dela perante Allah. Então, quando Khadija entrou na casa, quando Khadija entrou novas a ela e dizendo que Allah enviava o seu salam a ela, ele dava as boas novas de que ela teria um palácio de pérolas no paraíso. E qual foi a resposta dela? Ela disse: Allah é a paz, e que o salam esteja sobre o anjo Gabriel. Depois de Khadija ter recebido essas boas novas, aos 65 anos de idade, Khadija morreu. Faleceu depois de 3 anos de cerco, depois de 25 anos de casamento com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, depois de ter dedicado toda a sua vida pelo Islã. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam honrava e estimava demais Khadija. O ano em que morreu Khadija, o profeta sallallahu alaihi wasallam nomeou ou como o ano morreu a esposa amada do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acaso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam esqueceu de Khadija? Casamento 15 anos foi antes da revelação ao profeta Muhammad. 15 anos antes de ele ser profeta e 10 anos depois de ele ser profeta. 25 anos de casamento. Mesmo depois da morte de Khadija, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempre se lembrava dela e não se cansava de exaltar Khadija. Certa vez, Aisha, enciumada, com ciúmes, disse ao profeta: na verdade, Allah te concedeu alguém melhor do que ela. Estou se referindo a Aisha, que Allah tinha dado ela como melhor que Khadija para ele. Então o profeta se irritou e disse: não, por Allah, juro que Allah jamais me concedeu nada melhor do que ela. Ela foi a esposa que acreditou em mim quando ninguém acreditava. Ela confirmou a minha honestidade quando todos me acusavam de mentiroso. Ela me sustentou quando todos me despojaram. Ela concedeu os filhos que nenhuma outra mulher me concedeu. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sempre que se lembrava de Khadija, chorava, pois foi a mulher mais amada pelo mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Aisha disse: nunca tive ciúmes das outras esposas do profeta como tive de Khadija. Eu não a conheci, mas o profeta costumava se lembrar sempre dela. Quando ele sacrificava um cordeiro, era comum que ele cortasse algumas partes e mandasse para as amigas de Khadija. Algumas vezes eu dizia a ele: é como se não houvesse outra mulher no mundo além de Khadija. E ele respondia: como posso esquecê-la? Ela foi ela que me deu meus filhos mais amados. Em outra narração, de quaisquer das esposas do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, como senti de Khadija, embora ela tenha morrido antes dele casar comigo, mas por causa do que eu ouvi dizer sobre ela. Subhanallah. Aisha tinha ciúmes de Khadija sem mesmo nunca ter visto Khadija, devido ao amor extremo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha por Khadija. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: a melhor mulher do mundo em sua época foi Maria, e a melhor mulher do mundo em sua época foi Khadija. Sem dúvida, não existem palavras adequadas que a gente possa expressar os méritos de Khadija. Esse é um breve resumo da vida dela. Então, que Allah subhanahu wa ta'ala nos una junto a Khadija no paraíso, insha'Allah, juntamente com as mulheres virtuosas. E que Allah subhanahu wa ta'ala permita que a gente seja das fiéis virtuosas nessa vida e na outra, insha'Allah. E que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e louvado seja Allah, Senhor do Universo. Amém.